Fecheiro 9. Ertchov escutava com uma irritação crescente. Tudo isto, seu patife, já o sabíamos nós há muito tempo. Suspeitas, denúncias, pressupostos. Estamos pelos cabelos com tudo isso. Nem um resquício de uma ligação com o caso Tulayev. E tu só estás a tentar preparar uma armadilha. Queres que eu mande prender um ex-membro do CC? Se o poupou até agora, o gabinete político lá deve ter as suas razões. E Ertchov disse: Muito bem, vai ter de aguardar. Boa noite. O camarada Popov, da Comissão Central de Controlo, personagem desconhecida do grande público, mas gozando de uma grande autoridade moral, em especial depois da execução de dois ou três homens, ainda mais respeitados do que ele por alta traição, fez-se anunciar ao alto comissário, o qual o recebeu imediatamente, não sem alguma curiosidade. Era a primeira vez que o ia ver. Nos dias mais frios, Popov arrumava a sua farta cabeleira de um cinzento encardido sob um velho boné de operário que comprara por 6 rublos nos armazéns Moscovo Confecção. O seu casaco de couro estafado já tinha 10 anos. Popov era dono de uma cara toda ela rugas e papos, devido à sua fraca saúde, de uma barbicha desbotada, de um par de óculos metálicos. E foi assim que entrou: o boné sobre os cabelos grisalhos, uma pasta repleta debaixo do braço, um sorriso estranho e pouco convicto nos olhos. Como é que isso vai, caro camarada? Perguntou ele com familiaridade. E apenas durante um centésimo de segundo, Ertchov deixou-se apanhar por esta bonomia de velho malandro. É um prazer finalmente conhecê-lo, camarada Popov, respondeu o alto comissário. Popov desabotoou o casaco, deixou-se cair pesadamente num cadeirão e murmurou: Cansado, que raio! Está-se bem aqui, bem pensados estes novos edifícios. E começou a acender o cachimbo. Eu, sabe, ainda conhecia Checa nos seus princípios, com Félix Edmundovich Dzerzhinsky. Ah, não era confortável a organização de hoje. O país soviético cresce a olhos vistos, camarada Ertchov. Tem sorte em ser jovem. Educado, Ertchov deixou falar. Popov ergueu entre eles uma mão cor de terra, flácida, com unhas mal cuidadas. Muito bem, meu caro camarada, o partido pensa em si. Pensa em cada um de nós, o partido. Você trabalha muito, com zelo. E o Comitê Central dá-lhe valor. Naturalmente, você deu por si um pouco assoberbado, com um legado a resolver. A alusão aos antecessores era discreta. O período de conspirações que atravessamos. Mas onde queria ele chegar? A história avança por etapas. Tão depressa temos polémicas, tão depressa temos conspirações. Pois bem, é evidente que você está cansado. Não se mostrou de todo à altura deste atentado terrorista contra o camarada Tulayev. Desculpar-me-á por lhe dizer, com a minha habitual franqueza, isto aqui só entre nós, caro camarada. Como certa vez em 1918, o próprio Vladimir Ilitch a mim me disse: Pois bem, uma vez que lhe damos valor. Aquilo que Lenin lhe teria dito 20 anos antes, ele não fez questão de contar. Era a sua maneira de falar, uma atrapalhação simulada. Uns quantos, pois bem, semeados aqui e acolá, uma voz trêmula. Já não vou para novo, sou um dos mais antigos do partido. Não tenho um minuto de descanso. Pois bem, vai ter de descansar 2 meses de bons ares e do sol do Cáucaso. Ir a banhos, camarada, a inveja que lhe tenho. Matsesta, Kislodovsk, Tsochi, Tikhés de Ziri, uma terra de sonho. Conhece o verso de Goethe? Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Sabe alemão, camarada Ertchov? Chocado, o alto comissário percebeu finalmente o intuito de toda aquela conversa. Peço desculpa, camarada Popov, não sei se percebi bem, Está a dar-me uma ordem? Não, caro camarada, isto não é mais do que uma recomendação que lhe fazemos. Você está esgotado, como eu. Vê-se perfeitamente. Pertencemos todos ao partido. Temos de lhe responder pela nossa saúde. E o partido olha por nós. Os velhos pensaram em si. Falaram de si no gabinete de organização. Assim mencionado para evitar qualquer referência ao gabinete político. O que ficou decidido é que Gordeev o irá substituir durante a sua ausência. Estamos a par das vossas boas relações. Como tal, será o colaborador que tem toda a sua confiança, quem, sim, 2 meses, não mais. O partido não lhe pode dar mais, caro camarada. Popov descruzou as pernas com uma lentidão exagerada. Levantou-se com um sorriso rançoso, pele macilenta, mão estendida benevolamente. Raios, você ainda não sabe o que é o reumatismo. Pois bem, quando é que vai? Amanhã à noite, para Sukumi. De licença, ainda hoje. Popov parecia encantado. Muito bem, prontidão militar nas decisões. Gosto disso. Até eu, apesar da idade, sim, descanse bastante, camarada Ertchov. O Cáucaso, região magnífica, a joia da União. Kennst du das Land? Ertchov apertou com firmeza uma mão pegajosa. Levou Popov até à porta, fechou-a e parou no centro do gabinete, completamente desamparado. Ali já nada era seu. Alguns minutos de conversa hipócrita tinham sido suficientes para o afastar do comando. O que é que aquilo queria dizer? O telefone zumbiu. Gordeev queria saber para que hora devia convocar os chefes de serviço para a conferência prevista. Venha cá para eu lhe transmitir as ordens, respondeu Ertchov, mal conseguindo dominar-se. Não, não venha. Hoje não há conferência. Bebeu um grande copo de água gelada. Não disse à mulher que aquela licença repentina era compulsiva. Em Sukumi, à beira de um mar de um azul inimaginável, num luxo de pleno verão, com direito a palmeiras, os envelopes com informações rigorosamente secretas chegaram-lhe às mãos durante 6 dias. Depois pararam. Ele não se atreveu a pedir mais nada. Deixava-se ficar no bar do clube, com generais taciturnos de regresso da Mongólia. O uísque dava-lhes uma disposição partilhada, ardente e pesada. O anúncio da chegada de um membro do gabinete político a uma vila vizinha deixou Ertchov em pânico. E se ele ignorasse a presença do alto comissário? Vamos para as montanhas, Valia. Sob um sol abrasador, o automóvel ia trepando uma estrada aos zigue-zagues. Rochas repletas de luz, ravinas, a imensa taça de esmalte fundido que era o mar. De um azul ofuscante, o horizonte marítimo subia cada vez mais. Valia começava a ter medo. Pressentia ali uma fuga, ainda que ridícula, impossível. Já não me amas? Acabou ela por perguntar a Maxim. Entre céu, mar e rochas, num ar com uma pureza de 1.200 metros de altitude. Ele beijou-lhe as pontas dos dedos, sem saber se ainda seria capaz de a desejar com aquela perturbação agoniante que lhe ia na alma. Tenho demasiado medo para ainda conseguir pensar no amor. Tenho medo, que disparate, não. Tenho motivos para ter medo. Está quase a chegar a minha hora. A paisagem de rochas banhadas pelo sol era deliciosamente esgotante. E o mar? O mar. Se tenho de morrer, ao menos que desfrute esta mulher e este azul. Era uma ideia corajosa. Beijou Valia avidamente na boca. A pureza da paisagem invadiu-os com um êxtase idêntico ao da luz. Passaram 3 semanas numa casinha nas alturas. Um casal de abcazes, vestidos de branco, ambos igualmente belos, servia-os em silêncio. Dormiam num terraço ao ar livre, sob cobertas espessas, os seus corpos envoltos em seda, unidos pela contemplação das estrelas depois do amor. Certa vez Valia disse: "Olha, querido, vamos cair nas estrelas." Um pouco de repouso genuíno chegava deste modo àquele homem assediado por dois pensamentos. Um deles, racional e tranquilizador, o outro, pérfido, dissimulado, seguindo os seus próprios caminhos obscuros, tenaz como uma cárie. O primeiro era claro. Por que é que eles não haviam de me afastar durante o tempo necessário para resolver esta maldita história na qual me deixei enredar? O chefe não me mostrou nenhuma má vontade. Afinal, basta-lhes mandarem-me de volta para o exército. Não faço sombra a ninguém, não tenho um passado. Se eu pedisse para voltar ao Extremo Oriente. O outro, insidioso, murmurava: "Sabes coisas demais? Como é que eles poderiam acreditar que nunca abririas a boca? Tens de desaparecer, como aqueles que te antecederam. Também eles conheceram estes trabalhos penosos, indícios, inquietações, dúvidas, esperanças, licenças, estas fugas absurdas, estes regressos resignados, e acabaram fuzilados." "Valia", chamou ele subitamente, "vamos à caça." Levou em longas escaladas a lugares inacessíveis, onde de súbito se via todo o mar, a costa de um mapa imenso. Devorados pela claridade, promontórios e rochas lançavam-se água adentro. "Olha, Valia!" Num cume rochoso que se erguia dos seixos dourados, surgira um íbex que se destacava em pleno azul, imóvel, de chifres erguidos. Ertzhoff entregou a carabina à Valia, que a levou cautelosamente ao ombro. Tinha os braços nus. Pequenas gotas de suor brilhavam-lhe na nuca. O mar enchia a taça do mundo e o silêncio reinava sobre o mundo. A silhueta dourada daquele animal recortava-se em pleno céu. "Aponta bem", murmurou Ertzhoff ao ouvido da mulher. "E o mais importante, não lhe acertes." O cano da carabina subiu lentamente, subiu. Valia ficou com a cabeça inclinada para trás. Quando a arma se encontrava apontada na vertical, o disparo soou. Valia riu-se com os olhos repletos de céu. A detonação desvaneceu-se, reduzida a um ténue rasgão. Sem sobressalto, o íbex voltou a sua cabeça esguia para aquelas duas figuras brancas e longínquas, estudou-as por um instante, fletiu as patas, saltou graciosamente ao encontro do mar e desapareceu. Foi naquela noite, depois de voltarem, que Ertzhoff recebeu um telegrama que o chamava com urgência a Moscovo. Partiram em carruagem especial. No segundo dia de viagem, o comboio parou numa estação perdida, no meio de milheirais cobertos de neve. Uma penumbra opressiva escurecia o horizonte. Valia estava a fumar, com um livro de Zodchenko entre as mãos, ligeiramente amuada. "Que interesse encontras tu nesse humor que nos calunia?" perguntara-lhe ele. Ao que ela acabara de responder, num tom hostil: "Já só és capaz de pensar como um funcionário." O regresso à vida rotineira começava a enervá-los. Ertzhoff percorria os jornais. O oficial de serviço apareceu para lhe dizer que tinha um telefonema na estação, não tendo sido possível fazer uma ligação direta à carruagem especial devido a uma avaria. A expressão de Ertzhoff endureceu. "Quando chegarmos, quero o chefe do material detido durante 8 dias. Os telefones das carruagens especiais têm de funcionar irrepreensivelmente. Estamos entendidos?" "Muito bem, camarada alto comissário." Ertzhoff vestiu o seu casaco, coberto das mais altas insígnias de poder. Desceu para o cais de pranchas da pequena estação, completamente deserta, e viu que a locomotiva apenas puxava 3 carruagens. Com grandes passadas, dirigiu-se para a única casinha branca que era visível. O oficial de serviço seguiu-o respeitosamente 3 passos atrás. Segurança, controle dos caminhos de ferro. Ertzov entrou. Vários soldados puseram-se em sentido e apresentaram continência. Por aqui, camarada-chefe, disse-lhe o oficial de serviço, corando estranhamente. Na pequena sala do fundo, sobreaquecida por um fogão de ferro, dois oficiais levantaram-se quando ele entrou, movidos pelas molas da disciplina. Um alto e magro, o outro baixo e gordo, ambos imberbes e de alta patente. Um pouco surpreendido, Ertzov apresentou continência e perguntou num tom seco: o telefone? Temos uma mensagem para si, respondeu evasivamente o alto e magro, que tinha um rosto alongado, ressequido, olhos de um cinzento frio. Qual mensagem? Entregue-me. O alto e magro retirou da sua carteira uma delgada folha de papel, com algumas linhas datilografadas. Se faz favor. Por decisão da Conferência Especial do Comissariado do Povo para os Assuntos Internos, datada de relativamente ao caso número 4628G, ordem de prisão preventiva. Ertzov Maxim Andreevich, 41 anos, atacado por uma espécie de cãibra na garganta, Ertzov encontrou ainda assim forças para reler todas aquelas palavras, uma a uma, examinar o carimbo, as assinaturas, Gordeev, rubrica ilegível, os números de ordem. Ninguém tem direito, disse ele absurdamente ao fim de alguns instantes. Eu sou... O baixo e gordo não o deixou terminar. Já não o é, Maxim Andreevich. Foi afastado destas altas funções por decisão do gabinete de organização. Falava com uma deferência untuosa. Tenho aqui uma cópia. Se fizer o favor de me entregar as suas armas... Ertzov poisou o seu revólver regulamentar na mesa coberta de oleado negro. Enquanto procurava no bolso de trás a pequena Browning de reserva que trazia sempre consigo, foi acometido da vontade de meter uma bala no coração. Imperceptivelmente os seus movimentos ficaram mais lentos e pensou que a sua expressão se tornara impassível. A camurça dourada no pico rochoso entre mar e céu, a camurça dourada ameaçada pela espingarda do caçador, os dentes de Valia, a sua nuca curvada, o azul. Está tudo acabado. Os olhos transparentes do alto e magro não se desviavam dos seus. As mãos do baixo e gordo agarraram calmamente a do alto comissário para receber a Browning. Uma locomotiva apitou demoradamente. Ertzov disse: a minha mulher? O baixo e gordo interrompeu com alacridade: não se preocupe, Maxim Andreevich, eu próprio me ocuparei dela. Muito obrigado, disse ele estupidamente. Faça o favor de trocar de roupa, disse o alto e magro, por causa das insígnias. Pois, as insígnias. Uma túnica militar sem insígnias, um casaco militar parecido com o seu, sem insígnias, no espaldar de uma cadeira. Bem preparado tudo isto. Troco de roupa como um sonâmbulo. Tudo se tornava claro, a começar por certas coisas que ele próprio fizera. Amarelecido pelo sol e sujo com caganitas de mosca, o seu retrato olhava-o da parede. Mandem tirar dali aquele retrato, disse ele severamente. O sarcasmo deu-lhe forças, mas caiu no silêncio. Quando saiu daquela divisão, ladeado pelo alto e magro e pelo baixo e gordo, a sala da guarda adjacente encontrava-se vazia. Os homens que o tinham visto entrar com as estrelas do poder nas mangas e na gola não o viam sair agora rebaixado. O organizador desta detenção está de parabéns, pensou o alto comissário destituído. Não soube dizer se ainda pensava assim, por reflexo ou por ironia. A estação estava deserta, carris negros na neve, espaços brancos. O comboio especial que levava Valia, que levava ao passado, partira. uma única carruagem esperava-o a 100 metros. Uma carruagem completamente diferente, mais especial. Ertchov avançou direito a ela entre os dois oficiais silenciosos.